Começando mais um Tosco Chanchada Podcast, o programa que é o terror dos criados com a avó. Hoje num episódio, digamos... Digamos alguma coisa, né? digamos alguma coisa. É um episódio digamos. É um episódio digamos, isso mesmo. É. Ursinhos gamos. Ui, nossa, cara, que isso? Cara. É um episódio, digamos... Informativo, talvez? Ah, informativo, mas é um cabaço, esse cara. Ilustrativo. Fala que é um episódio anticabássico. Nossa, cara. Que isso? Descabaçado. A gente pode, assim, ser processado por racismo, cara. Porque vai não, que... cabaço não é raça. É uma doença. É um estilo de vida. É igual ser filho da puta, entendeu? Não depende só de você. Depende da sua mãe, né, cara? É. Você pode ser filho da puta com uma mãe santa também. Exato. Olha isso, cara. Mas isso vai ser discutido em outro episódio. Como ser um filho da puta com uma mãe santa. Bom, aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o Zé. Aqui é o Vinícius. E aqui é o Agenor. Aqui é o Agenor também, caralho. Vamos pros e-mails e daqui a pouco a gente volta. Não, com... tá bom, se eu quiser eu não volto. Muito acabado. Se eu quiser eu não volto. Eu não vou trabalhar, né? I am... Tosco Meio. Alô, criançada! Vamos ler os e-mails! Vamos ver quem mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Começando mais uma sessão de e-mails do Tosco Chanchada Podcast, senhor Alemão. É isso aí, depois de um longo e tenebroso carnaval, estamos de volta. Você que estava com saudades, né? Nós também estávamos, Não. Que mentira do caralho. Fuck-se todo mundo. É isso aí, galera. A gente continua ainda com os atrasos de sempre. Eu não sei até quando vai durar isso, mas vamos tentar aí lançar pelo menos episódios mensais ou semestrais, né? É, enquanto isso a gente vai enganando vocês, falando que vai sair semana que vem, aí não sai, aí assim a gente vai levando. Mas foi muito bacana que a galera, pelo menos no Twitter, assim, e-mails, a galera sentiu falta do Tosco, né? Claro, não tem nada melhor pra fazer, né? Então... Vamos ouvir, né? Vamos apelar pro Tosco, né? Um bando de idiotas falando merda, né? Isso, cara? De graça, hein? Aliás, gastando pra isso. É, não é? Que bosta, hein, cara? Puta que pariu, velho. Alemão, eu tenho um recado muito importante pra passar pros nossos ouvintes. Digue. Que é o Lola Bartosa 2011. Oia, será que sai dessa vez? Enfim. Tem panfleto já, né? Tem? Tem um banner, aliás. Olha, eu não sabia dessa. É um panfleto de internet. Ah, é? Sabe qual é que é? É um migué, então, lá. É, tem um banner, então é sinal que é de verdade agora. É o seguinte, pra quem tá interessado, o Lola Bartosa vai rolar nos dias 9 e 10 de abril, né? Se você tiver afim, vai se programando aí, traz o dinheiro, porque senão você não vai entrar. É caro, né? Maiores detalhes aí, fica ligado no Twitter, não sei se vai ter alguma coisa no post. post, mas maiores detalhes também você pode perguntar lá na comunidade do Tosco Chanchada no Orkut, que o Vinícius, pelo menos lá, ele vai responder pra você, né? No post, acho que vai ter lá no post um banner lá explicando certinho, né? É, lá tem dia, local e contato do Vinícius e do Bart pra você poder adquirir seu ingresso VIP, que vai ser invadido pelos pobres. Não é? Não é? Aliás, você viu lá no show do Iron Maiden, então... cara? Que bosta! Já falei que essa porra de ingresso VIP pra show de rock and roll não combina. Só dá merda isso, cara. Já falei. E tomara que seja abolido. Tomara que todo show aconteça isso agora, cara. É verdade. Tomara que acabe mesmo, até destruir de vez essa merda. E pra quem tá esperando o episódio de aniversário que está atrasado, que já era pra ter saído, porque o aniversário do Tosco é em março, né? É aniversário, cara, de 2 anos e meio. Já. É, né? Isso aí é um episódio ultra atual aí, onde a galera e os nossos ouvintes participaram, foi muito bacana, foi demorado pra cacete. Foi, cara. Um sábado perdido. Quem tá muito ansioso é Pedro Nogueira, cara. É mesmo, né? Falei com ele no Tosco Chat, ele não vê a hora de sair. Imagina, hein? É, ele precisa ter provas por causa do processo, né? Ele vai usar, então... Ah, mas é uma bichona. Se você quer saber o porquê da ansiedade de Pedro Nogueira, aguarde que o próximo episódio será o episódio de aniversário. Atrasadíssimo. Tosco Chanchada, no dia 13 de março, fez 2 anos, cara. Olha, não ganhamos nem uma chupeta. Você acha? Mas fiquem ligadinhos que até o final do ano sai. Vamos então mandar aquele abraço, Alemão, pra galera que comentou neste último episódio, que foi um episódio que assim, foi uma quantidade até... Bem menos, né? Menos, né? Vamos dizer menos assim. Do que o normal, né, cara? Começando então, mandando aquele abraço pro André Nunes. André Nunes! Mr. Cabeça da minha balde. Abraço também pro Marco Antônio, que eu não tenho ideia de quem seja, mas enfim. Nem eu. Um abraço aí para a Cafeína. Abraço pro Guilherme Bermel. O Wesley Pires. Pro Fabiano Loureiro. Um abraço para Lucas Maru. Socorro. Lucas Maru, que ou foi ou já... ou vai ainda na Erótica Fair, né, cara? Olha aí, hein, cara. Tá perto. Eu não sei se ele já foi ou vai ainda. A gente podia fazer uma cobertura, né, cara? Tosco Chanchada na Erótica Fair, né? Já seria pensou? Massa, né? Nossa. Abraço também pro Diego. Pro Teco. Pro Davi 8. Um abraço pra Pedro PK. Pro Bart Mendes, que não é o Barney. Não. Um abraço para Torinho. E... abraço pro Panda. É um mongol, né, cara? Parar com isso, cara. Aliás, Alemão, vamos... Ó, pra não dizer que foi a gente que sacaneou... É verdade. A gente recebeu um e-mail aqui do Doug, né? Doug, que é parceiro do Torinho e do Panda. É verdade. Lá no Pauta Livre News, um abraço pra galera. E ele mandou aqui, eu não sei como chamar isso, mas vamos rolar. É uma bosta, né, cara? Vamos rolar, que aí a galera vai tirar as próprias conclusões a respeito. Aí. Senhor, seu Panda, essa é pra você. Essa é a risada do Torinho. É. Tem a do Panda. A do Panda, como é mesmo? Não é isso, Torinho? Não é isso, Torinho? Não é isso, Torinho? Não é isso, Torinho? Back to play. Black to play carnavalesco, né? To black to play. Parece um Fusca querendo pegar, né? Continuando então com os abraços, a gente manda aquele abraço pra... É Jim Devil, é isso, alemão? É isso, Jim Devil. Um abraço para Almighty também. Pro Lucas Ferreira. Pro Wellington Hendrix, olha só, perna. Você vê, né? Faz muito tempo que não aparece. Abraço também pro Felipe Mancha. Abraço para Kio Caio César. Pro Peterson Velasco. Mr. X-Zero, perna. Ih, rapaz. X-Zero. Que diabo é isso? Uhum. Um abraço pro Desi. Opa, e olha ele aí, que é o Doug. Doug que não faz nosso desenho. Pois é. Só fala, o desgraçado. Abraço pra José Ferreira, que participou do último episódio do Tosco Chanchado e está nesse episódio também. É verdade, esse episódio promete. É. Por falar promete uma sentença de morte, né, cara? Eu não sei, mas eu sinto que esse episódio vai ser o último do Tosco. Aproveitem aí, povo. Um abraço para Eduardo Cosso, que fala assim, né, perna? Parece o Celton Mello falando. Um abraço, Eduardo Cosso. Um abraço para o Danilo Maciel. Para Rômulo Ramos. Para o Moisés Figueiredo. Thay Sasaki, a ninfeta do Tosco Chanchada. Ui, para o JP, que terminou o intensivão Tosco Chanchada. É, um abraço também para Murilo Neto. E para toda a galera que tweetou, retweetou e trituitou e, enfim, fez aquele regaço no Twitter. Vamos para os e-mails? Vamos que vamos. Recebemos um e-mail aqui do Lucas Lats. Oi, Lats, mas não mordes. Nossa, cara. Aqui tecendo vários elogios ao Tosco Chanchado. Inclusive, ele pede aqui, né, permissão pra poder falar mal da gente, cara. Ah, que bom, hein? Ah, você acha? Manda ver aí, meu querido. Vemos que a gente tem mais ouvinte que você. A gente também sabe falar mal dos outros. Uou! Recebemos também um e-mail aqui de Vitor Faustão Ferreira, senhor alemão. Uia. O que ele diz aí? Ele diz: fala, toscalhada. Ó, eu sou o Faustão, não da TV. Ah. Tem 18 anos, mas meu cérebro de 9, né, cara? My God. Tenho 18 anos e escuto o podcast de vocês desde o episódio 23, olha. Então, depois de escutar o podcast número 46 sobre recordes bizarros, fui pesquisar sobre alguns recordes sexuais em envios, os resultados de minhas pesquisas. Olha só, é um garoto ocupado, né? Ele aproveita pra bater punheta enquanto isso, pois, né? É. O primeiro são os vídeos da tal Sabrina Johnson, que, como comentado no cast, que fez sexo com 2 mil homens durante 48 horas. Originalmente, era pra ela ter feito 2 mil relações sexuais. Mas depois afirmou que só tinha cerca de 500 atos sexuais em ambos os dias. Louco, cara. Como assim, cara? Então, envia o vídeo desse espetáculo chamado Gangbang 2000. Vamos ver que desgraça é isso, cara. Eu não quero ver com você aqui, não. Cadê? Oi, dia 1. Meu Deus. Olha o estilo desse cara. Que desgraça. Credo, é um ringue, porra. Um ringue de porra, né? Ah, não. Ah, tira, perto. Tira o vídeo. É isso aí. O Vitor Faustão mandou vários links aqui, a gente vai colocar aí no post pra você dar uma olhada. Vídeo proibidos para menores, é lógico, né? Como, opa, se fizesse alguma diferença pros nossos ouvintes, mas enfim. Verdade, Thay Sasaki não pode assistir. Pois é. Bom, ele tem mais uma pesquisa aqui, perna, que ele fez, porque ele é muito ocupado. Outro fruto de minhas pesquisas foi achar o recorde masculino de gangbang. O recorde vai para o ator pornô John Doe, que fez sexo com 55 mulheres em um dia. Caralho. Ele teve de 5 a 6 ejaculações. Na verdade, ele afirmou ter relações sexuais com pelo menos 101 mulheres. Mas as outras 46 foram 2 semanas depois, né? E aqui, assim, imagina o desgaste, né, cara, do cara. Então, o cara ficou 2 semanas sem sexo, bicho. O pique do cara foi igual um palito de sorvete, né? Ficou na hemodiálise, sabe? Sangue na veia do pinto, né, cara? Oh, então é isso, espero ter contribuído para a curiosidade dos ouvintes do podcast mais fuleiroso da podosfera. Um abraço e fiquem o quê, perna? Ligadinho. Holy Toledo! Temos aqui também o e-mail do Igor Lobo Mal, né, que mandou um link, cara, que coisa nojenta. Isso é uma bicha, cara. Ó, eu não vou nem comentar, só peço que você entre lá no post, tem um vídeo de de um casal de japoneses, né? Já não começa bem, né? É, então, assim, você já sabe o que esperar dessas bizarrices, mas entra lá, tá tudo lá no post. Sei porque quando eu vejo essas coisas, eu lembro do Nori, cara. É. Não é ele, é ali. Eu lembro da Bia, cara. É o Nori e a Bia, né? Recebemos um e-mail aqui de um ouvinte, alemão. Esse de garbo também, muita elegância, cê, né? Viu? Como... Maurício Brioche. É, como todos os nossos ouvintes do Tosco Chanchada. E o que ele diz aí? Ele diz, fala galera tosca, aqui é o Mal Biroche. Esse aí é o Twitter dele, se você quiser segui-lo, pode seguir o Mal Biroche. Adoro o cast de vocês e gostaria de perguntar uma coisa. Algum recorde de quantas cagadas alguém deu em um dia? Porra. Bom, eu não sei, mas alguns estagiários dá pra contar quantas cagadas faz em um dia, né? É verdade. Bom, se não há, eu devo ter batido esse recorde nesse sábado de carnaval. Caralho. Olha como faz pouco tempo que não sai podcast. É verdade. Olha como estamos atualizados. É. Por conta de um pão de milho que eu comi na sexta-noite, eu fui ao banheiro por baixo umas 15 vezes no sábado. Nossa. O cara foi por baixo do banheiro. Esse merece amostras grátis de Ring of Fire. Ring of Fire. Aí, imagina a minha situação. Eu fiquei pulando bastante nesse carnaval. Do sofá pro trono, do trono pro sofá. Me senti o verdadeiro rei Momo. Rei merda, né, cara? Bom, é isso aí. Um abraço pra vocês e um beijo na bunda do velho seu Nonô. O cara mandou um e-mail só pra falar que ele cagou pra caralho. Pois é, cara. Puta que pariu, hein, Biroche? Não tem o que fazer, não. É que nós somos um podcast de merda. É. Então... Pior, o cara escreve embaixo, eu caguei pra caralho, não sei o quê, fiquei cagando. Aí embaixo, Maurício Brioche, 40 anos, empresário. Olha só o... Olha o naipe. Nossa. Socorro, tá mas... bom. Seu Nonô, mande recado para ele. Ah, morra, mulher. Morra, miserável. O que que vive uma desgraça dessa, né? O que que não morre, miserável? Morre, miserável. Morre. É, morre aí. Morre. Miserável. Seu Nonô, como é que foi de carnaval, seu Nonô? Rapaz... Rapaz, já comeu rei Momo? Já chupou o cu de um rei Momo? Não é nada fácil, viu, Anderson? Não. Não. Haja manteiga pra aquilo. Passar naquela bolacha. Um abraço também pra Lucas dos Santos, do Manolagem Interativa, que mandou um e-mail aqui pra gente também. Opa, gostei do seu layout, né? Um abraço também pra João Riquelme, alemão. Olha ele aí de novo. Mano. Aquele que ficou conhecido pelos legs. Nossa, é ele? É ele. Vamos ler o e-mail dele. Leia o e-mail dele com toda aquela classe. Alemão. Ele diz... Bom, eu sou o João Riquelme, né? Ele diz... Fala, povo chonchudo. Gostei muito do último podcast, mas eu acho que faltou citar algumas falhas nas tentativas. E aqui no Brasil nós temos um dos maiores fails da história dos recordes. Como não falar do padre, que não é o padre conhecido nosso. É verdade. Que tentou atravessar o oceano inteiro. Voando em balões. É só um burro mesmo pra pensar que vai dar certo um isso, cabaço, né? É. Cara? Isso sim merecia um lugarzinho lá no Guinness Book da categoria maior tentativa furada de todos os tempos. E não é... Porra, ele fala, bom pessoal, no mais, nada mais, um abração pra todos, fui. Aí ele escreve mais umas 10 linhas, cara. Nossa, é, umas observações ainda, é. Né, cara? E ele fala sobre os episódios do Tosco, que a gente devia lançar pelo menos 5 vezes por semana, né, cara? É, ele fala assim, observação, não leiam essa parte, aí eu vou ler, cara. Sei que é complicado falar isso ao vivo, mas sou homossexual desde os 14 anos. É o louco, João. Que isso, meu? Tá real, né, cara? É, isso aí, João Riquelme. Vira homem e fica ligadinho. Temos também, alemão, um recado de voz aqui da Alcita, mais conhecido como Alcione Ribeiro, lá do... Olha, a Marrom. Pauta livre mesmo. A Marrom, né? Marrom. A Marrom. É, a Marrom, né? É. Marrom é coisa de fresco, né? É a Marrom. Vamos ouvir, então... Minha estranha loucura. É essa dela, né? É. Vamos tentar te entender e não ser entendida. Eu acho que não é dela, cara. Recado de voz, então. Minha estranha loucura. Tô possuído. Oi, aqui é o Cita, do Pauta Livre News. Eu passei aqui hoje pela primeira vez, né? Vim conhecer essa turma tosca do Tosco Chanchada. Muita besteira, muita merda no ventilador. Mas adorei, vou voltar mais vezes, viu? Beijos. E se você quiser mandar também o seu recado de voz, tem as instruções lá no post. Se você quiser seguir algum Tosco Chanchadeiro, tem a lista lá no post também. Tudo tá no post. Tudo, o que mais, alemão? Tudo que é de coco dá pra fazer com coco. Até esse vídeo tá lá no post. Bom, se você quiser ir na Lola Bartuda, tá lá no post também. Não esqueça, 9 e 10 de abril. É isso aí. Tem também Tosco Chanchada no Facebook. Tem tudo que é lugar Tosco Chanchada. Tem no YouTube, tem no Orkut. Entre no Orkut antes que ele fale. Como é que fala? Falir no. Sei nada. Antes que ele fale. Antes que ele falha, né? Antes que ele morra. Pronto. Um abraço aí pra toda a galera que ficou esperando aí o Tosco Chanchada e pra galera que acredita no nosso trabalho e pros nossos amigos, que não são somente ouvintes, mas todos os amigos que entendem as nossas brincadeiras, que sabem que a gente não se leva a sério, então muito menos os amigos, né, cara? Claro, claro. Quem que você tá falando de alguém especial, assim? Não, você não. Magoou alguém, né? Não, não, só tô falando que pode acontecer, né, cara? Às vezes a gente chama alguém de cabaço, ou enfim, né? Aí o cara pode ficar mas nós acreditamos que ouvinte do Tosco Chanchada não leva em consideração certas coisas que a gente fala. Claro, né, Pedro Nogueira? Né, porque se... Porque se você levar, eu sinto muito, mas a carapuça vai servir bonito pra você. Esse episódio... Aliás, esse episódio, Perna, vai servir pra muita gente. Eu também acho, cara. A gente vai perder muito ouvinte, mas a gente vai ganhar muito mais agora. É isso aí. A partir de agora. Vamos lá, então? Roda e avisa. Aquele abraço, galera. E comentem, porque o último episódio teve poucos comentários. É, hein? Se não comentar, vai morrer. É morro. Isso aí, é isso aí. Mandem sinais de fumaça, Twitter, enfim. Se comunica. Filha com da fonte. É isso Filha aí. Filha da fonte. Bora, seu Nono. Morra. Vambora, velho. Miserável. Fui. Seu Toba está fazendo o bico? Seu apelido é Pica-Fumo? Comeu pimenta e agora está tomando no cu? Se sua resposta foi positiva, adquira já pomadas para hemorroida Ring of Fire. The Ring of Fire. Vamos tentar, então, definir o Homus Cabassus. Homus Ímios. Cabassos Idióticos Zebucetos, é isso? Nossa, cara. É só colocar us no final de qualquer palavra, né, cara? Virou latim. É tipo o Mussum falando, né, cara? É. Bem, ó, eu fiz uma definição de cabaço lá em casa, fiquei pensando assim... Olha aí, hein? E no que seria um cabaço, resolvi perguntar pra um médico amigo meu, né, meu? Porque... Não achei uma definição. Falei, ah, deve ser um tipo de doença, alguma coisa. Falar pra ele que é estudado. Ele me disse isso, abre aspas. Olha aí, hein? Cabaço é um praticante do cabacismo, congênito e ou adquirido. Ah, é? Tem as separações aí? Tem, porque o cara pode nascer cabaço, ele falou. Ah. Não sei. Mas o cara que nasce cabaço é porque vem de uma família de cabaços? Ah, ele disse assim, se o cara nasce mané, cresce mané, morre mané, mané. Se o cara nasce cabaço, acho que ele nasce da avó dele, né? É da avó, né, cara? Que porra é, cara? Nossa, o cara, come... é filho da avó. O cara come a própria mãe, que cara... que moleque é? Nossa, pai do cara, isso é horrível de se pensar, mas ele é filho da avó, mano. Filho da avó. Que porra, mano. Mas ele não vira filho da avó comendo a mãe, cara. Que bizarro. O pai dele tem que comer... Ô, oh, pensa, Zé. Não, o cara tem que comer a mãe dele. É. O cara tem que comer a mãe dele. É, então, o cara come a mãe dele e aí vai nascer um moleque, certo? Que pode ser o tio dele. Não faz o menor sentido. Cara, vocês estão usando drogas, né? Mas, mas também pode ser o neto dele. É isso? É tio e neto dele, cara. Enfim. Não. É para, tio, cara, não, para com isso, não faz sentido. Tio, é tio dele, com certeza. Com certeza. É filho da mãe dele, quer dizer. É filho dele também. Eu acho que com certeza. É. Né? Não, não sei, mano. É tio, filho dele e pai dele. Pera aí, cara. Padrasto dele. O cara só pode ser filho da avó se ele comer a mãe e entrar dentro dela e nascer de novo, porra. Não, aí sim. Não, pera, não viaja, pera. Vocês estão malucos, cara. Vocês estão malucos. O cara viaja, mano. Não, o cara tem que comer. Ó, é simples. O cara é muito simples. Totalmente simples. A teoria das cordas do universo é mais simples. É. O filho da sua mãe é seu tio, não é? Quer dizer, não, pera. Seu irmão, maluco. Ou você mesmo, né? É verdade, cara. Não, mas o filho da sua mãe, se ela for vó do seu filho. Não. Se ela for vó do seu irmão, o filho dela automaticamente é seu tio também. Cara, sua mãe só pode ser vó do seu filho se você tiver um filho com seu irmão, sua irmã, porra. Se você comer sua mãe e tiver... se você comer sua mãe e tiver um filho... Ó, veja bem, o seu filho tem como vó a mãe dele. Ele é filho da vó. É isso. Rapaz. E provavelmente vai ter só três dedos. Ai, ai, ai. Então tem a segunda opção, que pode ser que o ambiente em que o cara vive contribua para que ele seja um cabaço também. Com certeza. Segundo o médico que eu consultei, esse é o principal fator do cabacismo, cara. É, porque tem a lenda de ser o cara é criado com a avó, né? Uhum. Cara, não é porque o cara é criado com a avó, vive junto com a avó, que ele é simplesmente cabaço. Mas ele segue as influências que a avó dá pra ele, que automaticamente são coisas de velho. Pô, mas peraí, vocês estão dizendo então que todo velho é cabaço, é isso? Todo velho é cabaço, na juventude não, mas quando ele se torna velho e pensa que as coisas da juventude são legais, a juventude dele são legais, ele é cabaço. A nostalgia é cabaço. Mas assim, por exemplo, você teve um filho, pá, o seu filho não foi criado com a avó, mas como é que você vai saber que seu filho tá se tornando um cabaço? Apesar do momento que ele usa sapato cravinho, ele já é cabaço. Ah, mas isso é porque dão pra ele, coitado. Mas quem dá pra ele? É, possivelmente algum cabaço da família. A avó. A influência de cabaço, né, cara? A avó dá pra ele. Você sabe que seu filho virou um cabaço quando ele chega e fala que comprou o ingresso da Campus Party. É fácil. Você já, meu, interna, já fudeu. Quando você chega na sua casa, sua avó tá lá, sua mãe tá lá cuidando do seu filho, automaticamente ele tá sendo criado pela avó, né? Uhum. Você chega lá, ele tá de camisa polo, bermuda e camisa por dentro e de cinta. E sapato cravinho, cara. E o cabelo penteado pro lado. Cara... Você bota uma raquete de tênis, então, né, cara? Nossa, porra. Eu dou um chute na barriga da véia. Ele tá ligando uma almofadinha cabaço, né, cara? Coitado. É o popular virjão, né, cara? É o virjão, cara que morre virgem. O que nos leva a pensar se toda almofadinha é cabaço. É, né? O conhecido caixão branco, né, mano? É um bom nome pra filme, né, cara? É, caixão branco, velho. O último caixão branco. Olha aí. Mas eu sei um jeito de saber se seu filho é um cabaço, um teste, você que tem filho aí pode fazer na sua casa. Você pega e deixa uma Playboy semi-escondida. Aquele lugar que você sabe que seu filho vai fuçar e vai achar a Playboy. Uhum. De três opções pra ele ser cabaço em três níveis de cabacice. Fiz aqui, ó. Primeiro é que ele não acha a Playboy. Não, isso é burrice, né? Você deixa dentro da geladeira a Playboy. Primeira... Cegueira, né? É outro problema. A primeira é a seguinte, ele acha a Playboy e não pega a Playboy, cara. Ele vê lá e não pega. E conta pra mãe ainda. Cabaço, né? Não é? Não, mas peraí. Aí, de repente, o cara é homossexual, porra. Talvez não seja cabaço, seja homossexual. Porque o cabaço é assim... Ô, pera, nós estamos falando das melhores hipóteses. Você prefere um filho cabaço ou homossexual? Você vai... Ou São Paulino. É. Aí é pleonasmo. Já é os dois, né? É. Então vamos fazer o seguinte, Vinícius. A gente podia fazer um teste duplo. Ei. Coloca a Playboy e coloca uma G. É, pode ser. Pode ser. Escondido. Aí, porque ele pode ser um cabaço viado. Se ele não pegar nenhuma das duas, ele é cabaço. cabaço. É cabaço. Simples, 1.0. Cabaço 1.0. Se ele pegar a sua G, ele não é cabaço, ele é viado. Viado. É. Se ele pegar viado. A Playboy, seu filho tá salvo. Tá salvo. Não, aí depois tem aquela. É o, ele não pega a Playboy. É um nível leve de cabacismo, né, cara? É, nível 1. O nível 2 de cabacismo, nível de cabaço intermediário. Ele pega a Playboy, mas não bate punheta. Não dá aquela folhada ali. Não, não, só lê as piadas do filme. Não, mas esse é o nível ultra disso. Ele pega a Playboy, já sabe ler, você nem sabe que ele sabe ler, mas ele sabe de aprendeu alguma sozinho, forma. Aprendeu sozinho. Isso é coisa de cabaço também. É porque a avó que ensinou. Claro, maldita, claro. Véia maldita, né? O cara lê a entrevista da Atena, né? Ele lê as entrevistas e acha graça naquela porra daquela piada que tem lá no meio, lá, meu. Que eu nunca entendi, na verdade. Ó, tem uma possível cadeia de eventos, uma cascata de eventos, né, meu? Olha aí, uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia que pode desencadear no cabaceamento de uma pessoa. O encabaceamento. É, por exemplo, moleque não tem amigo, brinca sozinho, só game, pá, não sei o quê. O pai dele vai dar um carrinho pra ele e dá uma Saveiro. Ela não é. Não dá um carrinho, não dá um Camaro, um Fusca, dá uma Saveiro. Um Jeep, né, cara? É, um Jeep. Um comando em ação, sei lá, meu. O pai do moleque dá uma Saveiro com aquelas faixinhas que tu surf do lado. Tunis, né? Tunis. É. E aquela capota marítima ainda, né? Puta, que é pra ele encher de alto-falante embaixo, né, Zé? Aí o moleque cresce achando que cabe ele mais um em um carro, né, cara? Ou seja, ele vai ter só mais um amigo cabaço pro resto da vida dele. Dois. O moleque já cresceu, adolescência, pá. Ele se nega a participar dos bullying na escola, essas coisas. E vira um cagueta ainda. Aquele pô, cara louco, que não dá cara. Trote, né? É, meu, putz. O cara não é casquinha de ferida. Nhenhenhen, né, cara? É o famoso nhenhenhen. É o famoso nhenhenhen, velho. Vocês acham que o bullying contribui para o cabaceamento da pessoa? Eu acho que não, é verdade. Porque não mantém o café muito quente, né? Então... Ai, caralho. Que bosta. Não, o bullying é a primeira seleção natural pela qual nós passamos após a entrada no óvulo. É, né? O bullying serve, na verdade, pra você eliminar os cabaços. Na verdade, a primeira função do bullying é matar os cabaços. Mas não dá muito certo. Não porque dá. Geralmente tem polícia, né? Esses povos que não deixam a gente brincar. Diretor. Mas vai vir aí. A gente vai entrar numa explicação sobre bullying mais pra frente, né? É. E o cabaço, a primeira vez que ele tentar se aproximar de uma mulher, ele vai contar as histórias de quando ele sofria bullying. Claro, né? claro. E ele vai tentar usar aquilo a favor dele. Mal sabe ele. Ele é o cabaço. Meu, que ele tá fazendo um papel de idiota. Na frente da menina, cara. Puta que pariu. É facilmente identificar um cabaço quando ele tá sem camisa. Sabe por quê? O rego dele vai até perto da nuca. Que isso, de tanto cara? Cuecão que ele levou na escola, cara. O cara abre, né? O cara racha o cara no meio. Não, depois passou essa fase aí, pá, o moleque pode virar um cagueta, que é um sinônimo de cabaço. Cagueta é cabaço. Uhum. Vai pra faculdade, passa na faculdade, o que, que o pai dele compra pra ele? Uma Saveiro de verdade. Uma Saveiro. Aí tá definido, cara. Modelo surf. Tá definido. Uma Saveiro Summer 94 preta, né? Qual o acessório que é a primeira coisa que ele põe na Saveiro? Uma capota marítima. E? Caixa de som, gigante. Tuna no último lá, deixa torando o som. Rebaixa. Vai pra esmera. Toma as bombinhas. Pronto. É o cabaço completo, né, cara? É o cabaço master. Tá formado o cabaço. Então, mas esse aí não é o cabaço criado com a avó, né? Que esse usa, é o padrão, é isso? Que usa bermuda. Não, então. Esse é só camisa por dentro da bermuda? Entendi. Esse nem foi criado com a avó, cara. Não, esse não. Esse é aquele cabaço que acha que é alguma coisa ainda, né, cara? Esse que foi o que o ambiente contribuiu pra esse tornar é um cabaço. Arruinado, coitado, né? Porque não é congênito também esse aqui. O cara era um cara normal. Aí, de repente, ele começa a andar com as pessoas meio cabaça. Ah. Aí ele começa a ver o que o cara faz, que é cabacice, e fala, nossa, isso é legal de fazer. Vou colocar minha camisa por dentro da calça também. Aí o cara põe. Aí, nossa, gostei desse sapato de cravinho, de camurça. É um sapato marrom, né, velho? É. De camurça. Acho que eu vou começar a usar sapato e bermuda, hein? E meia social até a canela. Vou começar a jogar tênis e... É, e aí? É legal. Vou amarrar a toalha no pescoço. Na hora que... Cachecol. Né? Cachecol. O suéter, né, cara? É, suéter, cara. Vou usar colã agora. Esse é o estilo cabaço almofadinha, né? Nossa, eu tenho vontade de matar só a pessoa que eu tô imaginando agora, cara. Então, pera aí. Tem o cabaço almofadinha, tem o cabaço bombadinho. Que mais? Qual é o outro? Gordo, tem, nerd? Tem o inocente, né, cara? Que é o... O criado com a avó mesmo. Criado com a avó. O cara simplesmente não teve vida. O gordinho nerd é um cabaço normal, eu acho. A diferença dele é que ele é gordinho. Mundo, né, cara? Tem o cabaço... Seria... O que segue a modinha, né, cara? O gordinho nerd é o cabaço standard, né? É o modelo clássico. Então, mas é isso que eu quero chegar. O Vinícius falou que tem o cabaço assim meio fake, né? O fabricado aí. Então tem os cabaços true também, então. Os cabaços true só estão na internet, só. Cara. Ah. Porque, na verdade, o cabaço de festa, que é esse cabaço aí que o Vinícius citou, esse é o cabaço de festa, entendeu? Esse é o cabaço, geralmente ele foi contaminado por um cabaço verdadeiro, né, cara? Ele não sabe que ele é cabaço, né? Então ele age como se ele fosse uma pessoa normal, mas na verdade ele é um cabaço. Agora, o cara da internet, como ele não tem a possibilidade de fingir... E ninguém sabe como ele é de verdade, ele se esconde atrás do computador. Aí o que, que ele faz? Ele faz uma máscara dele ali, você é assim na internet, e ele acaba se tornando um cabaço. E ele é um cabaço de verdade, sabe que é cabaço e quer disseminar o cabacismo. É, filha da puta. Isso aí sim é foda, mano. Eu posso citar vários que me seguem. Não faça isso. Não faça isso. Vamos pensar em alguns estudos de caso, então, pra gente tratar melhor esse assunto de cabaço. Vamos pensar numa situação hipotética, por exemplo, vamos falar de algo que todos os que não participaram ainda vão participar, que é uma festa de formatura, por exemplo. Como uma pessoa normal age numa festa de formatura? Parece de táxi, se for beber, né, cara? Vai com os amigos, ou vai com o próprio carro, se não for chapar o coco. Aluga um terno de R$50 aí, porque ele sabe que aquilo ali só serve pra sujar de bebida mesmo. Isso. Não vai gastar dinheiro à toa, não é tonto. E o cara tira o terno na hora de dançar. Claro. Porque pra não suar, né? Porque... É lógico. Porque ele vai ter que devolver e se detonar muito terno, tem que pagar a lavanderia, que fica mais caro que o terno às vezes, né, velho? Se tiver cerveja e uísque, ele bebe uísque. Claro. Não mistura. Não mistura. Otário, né? Não mistura. Que depois das 3 da manhã ele começa a tomar água pra dar uma equilibrada, pra poder ir embora bem, e... pra não ter uma ressaca desgraçada no outro dia. E começa, se ele for solteiro, começa... Claro, começa a chavecar as minas ali do nível mais alto para o mais baixo, cara. E... Vai tomar uns foros? Vai, claro. Mas se pá, ele cata alguém do nível dele ou inferior no final, meu. Pode vai cata. Pode se dar bem. Uma pessoa normal agiria assim numa formatura. E vai bem pra casa também? Vai bem, geralmente ou ele foi de táxi, ou ele foi com algum amigo, né, meu? Pra começar, uma pessoa que sabe que vai beber e ficar louco, lá, sair do corpo lá, o cara já vai com um amigo, né? Ah. Ele não precisa voltar dirigindo. E geralmente o amigo que o cara leva, necessariamente tem que ser um cabaço ou não? Tem. É foda. Essa é a parte chata da parada. Sabe por quê? Porque é o seguinte, tem também a questão da comparação. Ah. Todo mundo fica melhor se tiver um cabaço do lado. É verdade. É muito mais fácil pegar uma mulher se ele tiver do lado de um cabaço, cara. Você se sobressai. É, né? Lógico. Parece um super-homem. Você entendeu? Pede um cabaço. É, mano. Lógico. Muito ou bem. Ou um cabaço ou alguém comendo uma jaca, né, cara? O cara é aqueles caras que enfia a cabeça. Você fica melhor, você entendeu? Se tiver um cara do lado tentando comer melancia na mesa lá. Assim. É igual aquele cara que leva o cara da cadeira de roda, né? Vai ter que a pagar. Diferença do cara normal é que o cara normal leva o cara da cadeira de roda, fica bêbado e esquece o cara da cadeira de roda. Ou se o cara da cadeira de roda começa a xingar e encher o saco dele, joga o cara da piscina. Ah, entendeu? É um cara agora, de personalidade, né? É, o cabaço não. O cabaço é capaz do cara da cadeira de roda catar uma mina. Que ele deixa tacar mecânico. O cabaço na piscina. É, empurrar o cabaço na piscina. E o cabaço, como se comporta numa situação como essa, de festa de formatura? Vamos lá, que tipo de cabaço a gente vai falar primeiro? Almofadinha. Almofadinha. Almofadinha vai... Já tem um terno, obviamente, né, cara? Sim, xadrez. Xadrez. Ou cinza. Ou cinza. Cinza. Vai lá com o sapato marrom dele, sem cinto. A calça do terno meio curta. aparecendo a meia. Meia social? Não, meia grossa, branca, de jogar bola. Meia esportiva. Meião, né? É, cara, meia escrito fila do lado. O cara, obviamente, vai aparecer lá com a carona com a mãe dele, né? É, ou de bicicleta, né? O cara chega de bicicleta. De bicicleta. Tudo suado, né, cara? E geralmente esse tipo de cabaço ou chega meio mijado ou vomitado. Que porra, velho! Ele tentou fazer a barba embaixo aqui assim do queixo, tá um monte de pelo que ele fez de qualquer jeito. Tudo vermelho. Tá tudo cortado, velho. Ele passa AIDS. Cheio de pedacinho de papel higiênico. Ele chega lá, quer dar aí vê a mina dos sonhos dele, né, cara? Tipo, fala pro cara guardar a bicicleta dele ainda. O cara dá um pé do ouvido nele e já entra meio grog na O cara perna. Chega aquele cadeado de senha, tá ligado? É, isso é coisa de cabaço mesmo, é que aquilo não serve pra porra nenhuma. Estaciona, galera. Estaciona meu barra forte aí. Aí o cara do estacionamento já dá um pé do ouvido nele e pega a mina dele, né, cara? E o cara desse tipo de cabaço, geralmente ele chega com a gravata ou muito curta ou muito grande, tá ligado? Tipo, igual a do Didi, assim, lá no meio do joelho, quase. Dá pra limpar a boca com a gravata do cara. Aí ele vai tomar batida de morango com vinho. Com guarda-chuva. Um guarda-chuvinha. Aí ele pergunta pra mina dos sonhos dele se aquele guarda-chuvinha é de comer. É. Pega uma piada, mas a mina olha pra ele e fala, putz. Aí ele vira e fala, tá meio grosso isso aqui. E mistura batendo com o dedo na frente da menina. Bebe um copo, chapa o coco. Fica louco, sai do corpo. Não, e já começa a falar alto, né? Porque esses caras, geralmente, quando ficam bêbados, já aumentam, né? Já. Isso. Aí o que vai acontecer? Voz. Na hora da valsa, ele vai pular da valsa e tenta puxar uma macarena. ou fica mexendo o cardeirão, assim, tá ligado? É verdade. Aquela dancinha. Sem contar que quando o cara tá bêbado, todas as músicas que tocam são do Village People, né, cara? Lógico. E ele vai soltar a franga lá, velho. Obviamente, o melhor amigo dele, o cara normal, passa, pega a mina dos sonhos dele, né, cara? Aí ele já bebe outra batida pra ficar deprê, né? Fica deprê, tô bebendo, né, pra esquecer. Aí ele fica lá, meu fucking lose. I'm gonna die. Ele vai terminar a noite conversando com a avó de algum formando, porque a única pessoa que dá moral pra ele é a avó, cara. É verdade. Ele vai ter que achar uma avó naquele momento. Ele senta na mesa. É, porque a avó dele não vai estar lá. Aí, tipo, a avó do formando fala, nossa, vai ser uma amiga bonitinha mesmo. E fica conversando trocando ideias sobre assuntos muito legais dos anos 30, sabe? Aí, lá pras meia-noite, na hora que ele tá querendo ir embora já. Afinal, não virou porra nenhuma, né? É verdade. Ele tá sentado lá fora porque tá muito calor e ele não tira o terno. É lógico. E ele não desabotou. Porque a avó dele falou, não perde seu terno xadrez. Você vai pegar, se você tirar, você vai pegar friagem. Friagem, é verdade. Friagem é foda. Aí ele fica deitado no banquinho lá fora, no colo da avó. E a avó ajeitando o cabelo dele, ele, ah, para, avó. Você tá desmanchando o meu zéu. Isso faz cócega. Aí ele resolve... Eu vou me urinar. Aí ele resolve que vai embora, só que ele tá meio bêbado de batida, ele não consegue ler os números da senha do cadeado. Ele fica ajoelhado no chão, do lado da bicicleta, tentando enxergar o cadeado. Mas não tira o terno. Não tira o terno. Aí começa a chover. Sabe o que ele faz? Ele chama um táxi, tenta enfiar, isso que era o porta-mala do táxi. Aí começa a chover, ele pega aquele chuveirinho da batida lá, do começo da festa. Ele fica, não, chuveirinho não, guarda-chuva. Guarda-chuva. Cabaço, eu. Ah, vamos pro próximo nível de cabaço. Esse aí já se fudeu demais, coitado. E na formatura pode chegar também o bombadinho lá com a Saveiro, né, cara? Escrito surf. É claro, esse cara da Saveiro geralmente chega com uma mina ou com um amigo, né, velho? É, uma mina que posteriormente... Depois a gente fala como acaba essa mina, né, cara? O mais legal é que ele pagou no máximo 5.500 na Saveiro. que ele comprou usado, né? Porque... E ele gastou uns 28 de som. Tá ligado? Ele é aquele típico até um cara. Ele comprou até um tojo e pôs lá dentro. Ele é aquele típico cara que comprou o convite de última hora, pagou 400 pau no convite da formatura e agora quer compensar, se liga. É. Ah, agora eu vou chapar o coco. Eu vou regaçar, meu. Vou regaçar. Mas como que ele... Chega lá com a Saveiro. O que, que vai estar tá tocando a Saveiro aqui, chega? Ah, tá um putz-putz, né? Papa americano. Pode crer. Alguma musiquinha da moda, né, velho? Ele vai estar tá vestindo o quê? Ele vai estar tá vestindo o quê? Ele vai comprar. Ele vai comprar um terno. Vai, o cara compra um terno. E ele vai comprar um tamanho bem menor que é pra... Pra ele ficar, parecer, né, melhor. Apertado, pra ele parecer mais fodido. Ele, né, vai comprar 16 adolescente, né? Pra ficar apertado. Né? E esse daí é o tipo de cara que usa terno e camisa branca por baixo, tá ligado? E o terno é mais curto que a camisa e fica uns 20 centímetros da camisa aparecendo no punho. E outra, por baixo da camisa dele, camisa social, tem uma camisa cavada. Uma regata. Uma regata. Isso é de lei, porque ele nunca sabe quando vai ter que fazer um strip, né? É, porque é um gostoso, né, cara? O cara é gostosão, né? Chega na festa lá, o cara pede pra guardar o carro dele, mas ele acha que o cara vai cobrar e fala, cai fora. Ou bater, daqui. O carro é a vida dele, né? Cara, a Saveiro é a porra daquela, né, Saveiro, cara? É a vida dele. Afinal, não é todo dia que você acha uma Saveiro 92 surf, né, cara? uma pampa, né, cara? Pampa diesel, né? Xinga o cara que ia guardar o carro dele e vai lá guardar. Aí conta vantagem, né, velho? Claro. Com o amigo, pra mim. Ah, vou ficar pagando esses caras aí, velho. Sou otário agora. É. Sou otário agora, velho. Olha pra minha cara de otário. Que esses panelinhas do caralho. É, assim, né, velho? Aí ele entra na festa. Esse daí já entra dançando, já. Claro, né? já dá o convite chavecando a mina lá. É, já vai apontando pras outras minas também, né? Já vai entrando e fala, dando aquela piscadinha, aquela, né? E aí na filinha de entrar, ele te põe a mão na cintura da mina pra entrar e ela tira a mão de mim. Aí ele descobre que a mina só queria cagar, mano, né, velho? Aí fica achando que a mina é mó puta, pá, mas ele quer um otário, né, mano? A mina já cata um cara lá e... É. Não dá nem tempo de entrar, a mina já pegou um cara, já. Ele ficou com aquela cara patética, padrão. Aí, de repente, ele olha pro lado, a mina saindo do banheiro, tipo, se lavando da Saveiro dele. Porque é muito nojenta. Tá, escapamento furado, né, cara? O assoalho também entrando fumaça dentro da Saveiro. O cara faz carreto, Didi. Que é estivador, velho. Tá, daí o Bombadinho vai beber alguma coisa. Claro, ele tá frustrado, ele tá frustrado. Lógico, ele vou arregaçar, paguei 400 pau nessa porra. Mas aí, tem o uísque, cerveja e batidinha, que ele vai. Ele mistura os três, né? Afinal, ele é fortão, né? Ah, ele chega pra mina que tá servindo aí, pede uma cerveja, a mina traz, pede um uísque, a mina traz, pede uma batida, a mina traz, joga os três no mesmo copo, dá aquela lagada e olha pra mina com aquela cara de gostosão. O que a mina fala? Putz. Oh my god. Oh, que lixo. Ele, né, é bafando, né, cara? Claro, porque ele é o almofadão, né, cara? É, fodão, né, cara? Tem aquela aura de repulsa em volta dele. Esse aí dele, de tão, né, gostosão, não é nem almofadinho, é um puff, né, cara? É. Fica aquela aura de repulsa em volta dele, né, cara? Ninguém chega perto por algum motivo, né, meu? E esse tipo de almofadinha é aquele cara que compra aquele desodorante de spray, tá ligado? E ele passa só aquilo lá e acha que tá cheiroso, tá ligado? Verdade, cara, tem isso também. Esse daí, ao contrário do outro, ele tira o paletó, porque tá muito calor e ele soa muito, né? E só ele quer mostrar também, né? É, claro. Só que ele fica dançando com as mãos para o alto, tá ligado? E ele passou aquela bosta embaixo do sovaco, fica aquele moiado embaixo, tá ligado? Fica amarelo embaixo do braço, né, cara? A fórmula Febo mais avanço... É, nossa... É realmente mortal para as pessoas que chegam perto daqui. É, né, um cara? Febanço. Não, né, e sem contar que o lazarento vai cumprimentar os amigos e quer passar a mão na bunda dos caras, né? Ele acha, sim, que ele tem uma intimidade, não, tão foda. Ele acha que tem algum amigo lá. Ele acha que tem algum amigo lá, mas ele comprou 400 pau porque ninguém queria que ele fosse, né, velho? Até um cara lá que tinha um lugar com uma mesa sobrando, o cara chamou o vizinho. Só esse pra não ficar nem uma mesa. Cheira um pó no banheiro da formatura? Claro, claro. É ele, né? Pode ser. Esse cara, pra você ter uma ideia, que tava com a mesa vazia, chama o cabaço criado com a avó, que tá na mesma festa, pra sentar, mas não chama o filho da puta da Saveiro, velho. Nossa. Essa é a verdade, meu. É, porque o cabaço agradou a avó, né? Pelo menos agrada alguém. Apesar, cara, do primeiro cabaço estar vomitado e mijado, né? Ele ainda compensa, porque ele é menos chato. Aí ele vai pro banheiro, o que ele faz, Zé? Que você acabou de falar. Ele vai cheirar uma, né, cara? Ele vai cheirar uma porque ele acha que ele tá arrasando. Não, porque na verdade é a única forma dele aguentar, porque na verdade ele é um merda, né, cara? Aí o que que acontece? Quando você entra no banheiro, ele tá dando aquela... Sabe quando o cara dá aquela erguida na cabeça? Ele passa a mão pra trás no cabelo assim e fala... Chorando, né? Tá firmeza agora. vou voltar. Não, isso aí é o Germano, porra. O cabaço ia levantar e ia fazer... Isso é um Tiranossauro Rex. É claro que antes de ir pro banheiro, ele convida todo mundo, mas tá todo mundo de boa. Todo mundo bebendo, com mulher lá. É. Não, ninguém vai. Aí chega o bichão lá, faz aquela carreira e manda pra mente. Nossa, cara. Que a hora que ele chega, aquele bagulho, ele vai sair turbinado. Turbinado, né? Ele vai pra pista de dança. Nossa. O que acontece? Ele chega lá dançando, pá, a mina lá, pá, a mão na bunda da mina, o que acontece? Aí tem uma pessoa normal do lado que era dono da mina. Que é dono da mina e lutador de MMA, né, cara? Tem que dar uma cotovelada no nariz do cara. Ele levanta porque ele é o bombadão. É. Nunca apanhou numa briga, né, cara? O nariz dele perto da orelha. Ele não sente dor, né, cara? Afinal, tá cheirado, né? É lógico, tá inteiro anestesiado. Ele tá maluco. No que ele levanta, vai parecer do cara, o cara dá um shibarai nele. Dá um mauache nele. O cara dá um rabo de arraia nele. Resultado, todo mundo ali viu que foi ele que começou, claro. Ele que tá zoado, ele os seguranças. Apanha, ele apanha. E não. Vai ser levado pra fora pelo segurança. Aí o segurança tenta levar ele pra fora, ele, não vou não. Aí o segurança, tá bom, não vou te levar pra fora não. Aí de repente sai uma mina, mas ele tava cheirando no banheiro. aí o segurança chama a polícia. O que é mais divertido? Chega lá, tomando geral, saída da formatura, a polícia demora umas 3 horas pra chegar, ele preso lá, né, mano? É. Toma uma geral no final da formatura já, né, mano? Todo mundo saindo, olhando pra ele, tipo, putz. Aí a polícia levando ele pro camburão, ele fala, não, peraí, mas quem que vai levar meu carro? Aí a polícia fala, qual que é seu carro? Ah, é aquela saveira ali. Aquela não, não é aquela não, que aquela ali tá tudo riscada, a minha deve ser outra, aquela ali tá tudo riscada. Aí, enfim. Enfim, mano. Aí come ele na cadeia, enfim. É. Não, fim não. Porque esse filho da puta vai sair depois e contar pros amigos dele que não foram na formatura que ele regaçou na formatura, né, cara? Que ele deu uma narigada no punho do cara lá, quebrou até o punho do cara. O cabaço nerd gordo? É, o clássico, né? Vamos chamá-lo de quê? De Anderson Meiga ou não? Não. Que isso, não, porra? Cortar, de Celso. Celso. Primeiro que o Celso vai chegar de calça jeans e uma camiseta escrito minha outra roupa é um terno. E uma gravata desenhada, né? É aqueles que se acham descolados, né? Isso. Que usa aquela camiseta de se você já deu a bundinha, deu uma risadinha, né, cara? Isso. Ele vai de moletom, cara. Sem cueca, né, cara? E meio mijado. O que ele leva de acessório? Chega de quê? Acessório. É, ele chega como? Chega como ele quê? Chega, né? Na qual verdade? A condução dele? De táxi ou não? É, sim. O pai paga, não, né? O táxi. A mãe dele leva ele. A mãe dele leva. Pode ser. Afinal de contas, ele só tem 37 anos e tá morando com a mãe aí. E a mãe, antes do cara descer, já vê, ó, tal hora eu passo pra te buscar, hein? Tá bom, mãe. Desce com a mochila nas costas, porque... Não, rapidinho. Que a mãe dele sai, chega uma saveira rasgando, né, cara? Não, não foi. Passa gritando, sai daí, filha da porra! Sai daí, porra, ninguém vai guardar meu carro, não. Aí esse, o nerd gordo, o Celso, vai estar com uma mochila. Não, calma, ele esquece dentro do carro, né, cara? A mãe dele sai e diz, mãe, esqueci a mochila! Esqueci meus acessórios! Me dê meus acessórios, mãe! que é isso, velho? É respiração mesmo. Um gorila. Parece uma buzina de carro, mano. É verdade, ele é daqueles que dá risada assim. Essa aí é a buzina, cordado, é a buzina do outro nerd lá. Que isso, mano? É a buzina da bicicleta. Ô, pera, para de dar risada, porra. Ele tem que falar a história, caralho. Prossiga. Vai. Cabaço. Mãe dele volta, ele pega a mochila porque ele não pode entrar em nenhum ambiente sem estar com o notebook dele. Claro. Claro. E ele tem esperança de ter o wireless lá, né? É lógico. Claro. É lógico. Não, ele vai, a mãe dele não deu ainda pra ele o 3G, ele não tem o... Não, aí ele tá na fila lá, tá sentindo um cheiro de mijo, né, cara? Porque tem um nerd na frente dele e um cheiro de Avanço com febo. Os três estão encarreados. Que desgraça, né, cara? O segurança olha e começa a dar ânsia, né? Forma aquela retoma, assim, né, cara? Aquela mosquiteira em volta do cagado, né? Fiz cocô. Aí ele vira, aí ele dá um toque no cara da frente e fala assim, aí, eu gostei do seu terno. E aí fala, sabe que oração, hein? Porque eu tenho que ir embora daqui a pouco. Ô, eu também, velho. Mas você tá de quê? Tô de bike. Eu tô com a minha mãe, então não tem jeito. Tô com a minha bike ainda. Ele entra na festa. O que, que ele vai beber? Por enquanto, nada. Nada? Não, porque ele vai procurar o wireless primeiro. Claro, claro. Ele vai sentar numa mesa e vai ver se tem o wireless. Ele senta, né, naquele sofazinho da recepção, por enquanto. É verdade, isso. E aquele monte de gente passando e ele atrapalhando. Ele com as pernas esticadas lá, né? Os caras tendo que pular ele, né? E é claro que não satisfeito. Vai ter o wireless primeiro, vai ter o wireless. Já, ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Afinal, ele é um nerd. É lógico. Ele vai dar um jeito de ter internet. E aí, o que vai acontecer? Não satisfeito, ele vai querer jogar o WoW. E ele vai lançar a mão na mochila de um puta de um fone de ouvido, um headphone. Igual do perna. É, com durex. E vai estar sentado lá, cara, jogando o WoW no notebook, no colo dele. Não, mas uma hora tem que acabar a bateria do notebook, porra, pra ele participar da festa, mano. É verdade. Então, mesmo que seja obrigado, né? É, então ele esqueceu de carregar, acabou a bateria já. É um nerd burro, é aquela, esquecido. Aquela esquecido. Merda lá. Aí ele vai pra festa. O que, que ele bebe? Ele bebe ou não? Bebe. Afinal de contas, ele assim, ele tem essa necessidade de entrar no grupo. Ele tenta, ele não consegue, mas ele quer ser igual aos outros, né? Ele não é feliz com a condição dele. É, então... ele chega lá no balcão de bebida, bate e fala, eu quero uma Cuba Libre virgem. Como é a Cuba Libre virgem? É só coca. Não, porque nerd gordo é a coca e o salgadinho, né, velho? Ele é um fandango. Não, ele vai parar todas as garçonetes que traz aqueles pratinhos com risole, com coxinha, não todos. Não pode deixar o prato? Aí ele paga a garçonete e, tipo, fica falando que perdeu o personagem dele de nível 54, porque acabou a bateria no meio da batalha, né, meu? A mulher vai... Fala, você vai pegar logo salgadinho, caralho. Você vai comer essa porra não, caralho. Chegou, deu 11 horas da noite, dá o horário dele. E ele com vontade de urinar, só que não quer ir no banheiro, porque ele só mija sentado, né? Claro, ele só mija na casa dele, né? Afinal de contas, ele levanta menos perdigoto. Sem contar que ele tem vergonha de ir no banheiro onde tem mais homens lá, né, cara? Porque o cara pode pescoçar ali e não ver nada. E não vê nada. Geralmente o cara vai, ele até foge de mictório. Se tiver mictório, ele nem, né? Não vai, ele não vai. Aí dá 11 horas, ele quer ir embora. Ah, precisa ir embora. Quer ir embora não, né? O horário dele. Não, a mãe dele já avisou. Vai ter uma reunião da guilda dele, às 11 horas, que eles vão lutar contra outra guilda. Ele tem que ir embora. Aí o que acontece? Dá o horário dele, ele tem que ir embora, aí ele vai ligar pra mãe dele, só que ele esquece que a formatura era em outra cidade. Ele acabou com o plano de dados, ele jogando aquela bosta daquele WoW lá. Aí ele vai ligar pra mãe dele, não dá. Não dá pra ligar normal. Vai ter que ser. O que ele faz? Ele usa o último recurso dele, cara. Ele sai coletando dinheiro com a galera. Pra ligar, pra comprar uma ficha. Pra pagar o táxi ou pra comprar uma ficha, seja lá o que for, né, cara? Ele finge que é casamento e manda cortar a gravata dele. Antes dele ir embora, ele vai tentar dançar? Claro, afinal ele tem que ser introduzido no grupo, né? Ele quer ser. Ele não é feliz com a condição de nerd dele, ele quer ser o descolado. Não, ele só dança na hora que toca aquelas músicas mais antigas, tá ligado? Porque afinal de contas ele é um cara tradicional, né? Não, ele vê aquelas danças que tem no World of Warcraft lá também, não tem dança? Lá, dança celta, cima. Dança celta. É, o tamanduá africano, né, cara? E ele fica lá achando que tá abafando, né, cara? Aí aparece um ou dois nerds lá que sabem o que ele tá fazendo, cara, e se juntam a parada com ele lá, né? Já forma um clã ali, já, né? Daí ele chega o outro dançando igual ele e fala, aí meu irmão, ganhou 20 XP, hein? 20 XP. Bom, aí já passou da hora dele ir embora, né? Já passou da hora dele ir embora, é 11h20 já, e a banda tá quase tocando, mas ele tem que ir embora. A banda tá quase começando a tocar, mas ele já tem que ir embora. E aí ele consegue o dinheiro pra ligar pra mãe dele pro táxi. Ele consegue dinheiro e vai embora de táxi. Vamos falar que um desses nerds aí arruma vintão pra ele. Vai, ele chama um táxi, cara. O táxi chega, ele sem celular, sem notebook, pá. Táxi, beleza, leva ele embora, né, cara? Taxista indo embora, só olhando no retrovisor pensando, puta, que gordinho cabaço, hein, velho. Após se eu fizer alguma coisa com ele, não faz nada. É um taxi driver, né, cara? Acabou de fugir da cadeia ali, velho. 20 anos ainda É, velho, o cara olha esse gordinho, parece macio, mano. Vamos dizer que esse taxista aí, ele é um homossexual ativo e tá afim no momento. O que acontece, meu? Ele manda o salame no meio da mortadela do gordinho. Ele leva o gordinho pra quebrada e fala, feudal desce. Antes de comer o gordinho, o nerd gordinho, o motorista resolve dar uma olhada que tem nessa mochila aí. Vai saber se o nerd gordinho é perigoso. Às vezes tem comida lá dentro. É, e ele tá morrendo de fome, acabou de fugir da cadeia. Tem um baconzitos lá, cara. Claro. E algum salgadinho que ele roubou. O que mais que ele encontra numa mochila do nerd gordinho, cara? Ele encontra o baralho de Magic. Baralho de Magic. Só que... Vai de médico, porra. Um monte de livro de vampiro, né, cara? É, só que o porra do taxista não sabe. O taxista vem pra ele e fala assim, então você gosta de jogar truco. Eu tenho um truco pra te mostrar. Deixa eu mostrar o as de espada pra você. Aí o gordinho fala, isso não é baralho tradicionais. Isso são baralhos de jogar RPG, seu... Isso é a quarta edição do Magic. Todas essas cartas valem mais de 100 mil reais. Seu troglodita. Aí ele pega uma carta, né? Aqui, ó, eu vou apresentar. Se você comer alguém nessa rodada, você vai ficar 10 rodadas sem jogar. O que acontece? Isso ele já tava pelado, né? Já. Taxista come, né? Taxista rasga a carta e vê no cu dele e pula com pau aquela boca. Rasga tudo o baralho dele. É uma bosta daquele baralho. O taxista joga terra antes de comer. O taxista dá um tapa na bunda daquele viado, balão o corpo inteiro daquele... Gordo, desgraçado. Gelatina. O pior é que o taxista leva ele pro café, né? Cafezar? Come ele, deixa ele lá no meio do café e ainda rouba o notebook e o celular dele. Aí ele consegue ir pra casa dele a pé, depois de 4 horas ele chega na casinha tudo fodido. Até um coiote correu atrás dele pra abusar. Nossa, tomou um carregão de coiote ainda. Aí a mãe dele, não, que você vai pra delegacia. Ele chega na delegacia, o delegado, o que que fizeram com você? Roubaram meu notebook e meu celular, o resto não interessa, pô. O importante é meu notebook e meu celular. Aí o delegado fala, você poderia reconhecer quem foi? Aí o gordinho tem a genialidade, né? Foi esse cara aí, o cara da Saveiro, tava lá. O cara da Saveiro com o nariz no fudido. Ah, foi esse cara, eu tentei reagir, ó. Ei, amigão. A vida tá dura pra todo mundo, né? Só pra você que tá mole. Teu badalo só marca 6:30. Teu pincel agora é brocha. Seu problema tem solução. Chegou a garrafada do seu Tomé. Feita com a mais pura catuaba. Ovo de codorna, paçoquinha, churubeba, ovo de pata e caracu. Disponíveis nos sabores hortelã e tutti-frutti. Eu quero gozar. Garrafada do seu Tomé. O seu Lulu aprova. Garrafada do seu Tomé. Eu quero gozar. O que era Maria Mole, agora é Tripé. Eu quero gozar. O Ministério da Saúde adverte. Persistindo sintomas, consulte seu cabeleireiro. Eu quero gozar. A vida com você. Vamos gozar aqui. fanboy de qualquer coisa é um cabaço? Cabaço. Claro. Cabaço. Cabaço total. 100%, cara. Esse aí é um cabaço típico da internet ou não? É, eu acho que sim, né? Eu muitas acho que vezes, né, cara? Às vezes o cara é fanboy de... Aliás, a internet banda, ajudou muito, né? Ajudou bastante. Elvis, né, cara? A internet ajudou muito. Ajudou, meu. Fanatismo é coisa de cabaço, né, cara? Se for ver. Fanatismo, qualquer tipo de fanatismo é uma coisa de cabaço. Você gostar de uma coisa, tudo bem, né? Uhum. Agora, você achar que só aquilo que você gosta é bom, é, ou que é melhor que o de todo mundo... E pior ainda, você achar isso e tentar convencer as pessoas de que isso é o certo, velho. Aí que é o cabaço. Se você tentar fazer isso daí e não for um cara de 2,5 metros de altura, igual o Schwarzenegger, você é um cabaço, cara. Uma coisa que eu acho muito de cabaço é torcedor de futebol que, quando o time perde, vai no aeroporto xingar o cara. Nossa. Cara, o cara tá jogando uma indireta aqui em mim. Além de tudo, o filho da puta não tem trabalho, porque, sei lá, é quarta-feira, 3 horas da tarde, puta, tem 500 negros lá, cara. Ou de madrugada, né? É. Não, o cara fica ameaçando de morte, velho, os outros, mano. Oh, isso é coisa de bandido, né? De cabaço. É. Não, o cara chega e imagina, estou aqui na minha casa fudido, vou pegar aqui um metrô, eu não sei, mas pra chegar lá e vou falar que aqueles caras são um bando de filho da puta. É. E daí? Aí o cara entra no Jeep Chrysler dele de 300 mil dólares e não tá nem aí pra aquele filho da puta que ficou lá no aeroporto. Sai por trás do aeroporto, ninguém vê ninguém. Não, se abusar, passa o massagista, ele xinga, ah, filho da puta. É. Cabaço. E aí o cara fica olhando pra câmera e falando, ah, é aqui é Cabo Friense, mano. Né? Eu não vou citar o nome do time, né? Claro, porque você não é cabaço, né? Eu não sou cabaço suficiente pra arrumar a briga. Eu tenho certeza que não tem... cabaço é mexer com esses cabaços, né, cabaços aí, né, cara? Então é melhor evitar. Eu lembro daquele bar que a gente sempre fala de antigamente, da alquimia lá. Eu não sei se o Vinícius lembra, tinha um cabaço lá que chamava... Você lembra, Vinícius? Não lembro, não. Eu lembro que ele ia meio arrumadinho, assim, num bar de rock, né? Que todo mundo ia largar de camisa preta e calça jeans, né? E o cara uma vez chegou lá, cara, pô, cara, fiz uma loucura. Todo mundo, nossa, o quê, cara? Botei um piercing sem minha mãe saber. Aí todo mundo ficou olhando na cara, na orelha do cara, no zóio, né? Porque é onde homem coloca piercing. Meu, o cara colocou um piercing no umbigo, cara. Mas o cara não era bicho, o cara era cabaço, cara, sabe? Cabaço, ele achou que era legal. E a hora que ele levantou, assim, a blusa, todo mundo ficou olhando aqui, tipo, mas ninguém... Pelo, né, cara? Ninguém teve nem coragem de falar, pô, mas no umbigo, cara. Nossa, que não, cara, cara, outra coisa que, meu, é impossível se suportar é aqueles caras que vão pro cinema pra fazer farra. Puta, é foda. Você tá vendo o filme? Tem um grupo atrás de 3 caras, só tem cara no grupo, é claro. E eles começam a fazer, gritar. A luz começa a diminuir, eles começam... não, isso passa uma mulher gostosa no trailer, pô, tranca! Que não sei o quê. Cara, esse tempo atrás a gente foi ao cinema... A gente foi ao cinema. Estávamos eu com a minha expectativa na época, o Fernando com a sua. 3 caras atrás começaram a gritar. Chega, o Fernando, né? Tá sozinho no grupo dos caras lá. Aí eu peguei e virei e falei assim, né? O Fernando tá no meio entre o Zé e a namorada dele. Aí eu peguei e virei e falei assim, ô, vamos calar a boca aí? Os caras retrucaram. Ah, é? Quem foi que falou? A hora que eu ia responder, o Fernando levantou, virou pro lado dos caras e falou, fui eu! Por quê? Os caras viram aquele nariz daquele tamanho. Achou que ia dar uma lambada no... É! Eu acho que na hora que ele virou pra trás, já acertou a cara do com o nariz, assim. Já pegou 3. Eu sei que os moleques falam assim, desculpa. Aí, aí. Não, mas geralmente é pivete, né, cara? Geralmente é pivete, cara. É, mas tem cabaço velho também. Tem, claro que tem, velho. Estão ainda sendo lapidados pela sua respectiva abuela, avó. Essa é uma dúvida constante. O troll é um cabaço ou o cabaço é o cara que não percebe que ele tá sendo trollado e dá moral pro cara? Dá moral pro troll. Acho que o troll não é cabaço, Eu cara. Acho que o troll é o cara que quer se divertir às custas dos outros. Todo mundo tem esse direito. Todo mundo tem o direito de se divertir às custas de um cabaço, cara. Sempre! O troll é o cara... Os cabaços são a base da nossa cadeia alimentar. É lógico. Se a gente fosse o senhor feudal, né? É. E os cabaços é a escória, né, cara? É. O cabaço não, é isso. O cabaço é dar corda pro cabaço, cara. A definição é cabaço. É a escória do povo lazarento que existe. Então sempre tem um cabaço que não percebe que o cara tá trollando. É, e leva a sério e começa a arrumar briga. Né? Isso. Não, ele leva a sério e espalha, né, cara? O cara falou isso, não é possível que o cara faz isso, mano. É o cara que perde tempo tentando responder o troll. Responder a trollada. É, velho, cara. É o cara que não... E o cara faz pesquisa e deixa um comentário gigantesco. Não, ele perde tempo, mesmo, cara. Ah, e não leva em consideração aquilo que todo mundo fala nos fóruns, né, cara? Não alimente os trolls. É, ué. Claro. Sabe, quanto mais você decorda pro troll, mais... Não deveria chamar Gremlin, né, cara? Cara, troll é ignorar, tá feito, cara. Não... É lógico. Mas tem cara que bate até na mulher porque brigou com o troll, né, cara? É, foda, o cara arruma... Ah, eu respeito o troll, viu, cara? Eu respeito. Ele é o cara que quer provocar, cara. Então, vale a pena. O trabalho do troll é inversamente proporcional ao trabalho do cabaço, porque o troll só chega e diz alguma coisa, tipo, essa banda é uma bosta. É. Tipo, ele demora 3 segundos pra falar e o cara passa uma tarde o pesquisando. Legal é que ele demora 3 segundos pra falar. Às vezes nem acha aquilo. Às vezes não, ele, só fala não, pra... ele nem acha, cara. E às vezes ele trola desse jeito e nem vê depois que aquilo lá virou uma bola de neve. Ele nem falou liga. Ali. É, ele nem volta pra ver responder. Um trollzinho, cara, eu falo. Quantas merdas já falei sem conhecer, cara? Então... Se foda, o legal é... Você vê que o cara é psicopata, mano. Quando o Vinícius fala que o Corinthians vai ganhar a Libertadores, tá trollando, cara. É verdade. Não, o próprio... não fala. Assim mesmo, né? Assim mesmo. É, mas ele não tem coragem de falar. É, não, isso é burrice, né? Trollagem, né, cara? Tá, mas a gente falou um monte de coisa aí, mas por enquanto a gente não deu nenhuma dica importante. Como a gente vai escapar de um cabaço, cara? É um guia de sobrevivência, você fala assim. É, como... Eu acho que tudo começa identificando o cabaço. É preventivo, né, cara? Você não pode deixar o cabaço chegar perto de você, porque, segundo o meu amigo médico lá, é contagioso. Ih, rapaz. Cabacismo é perigoso. E pega pelo ar ainda, se né? O cara, ó, se o cara for gordo, tiver com uma camiseta que tem algum motivo de Star Trek... Star Trek é... É lei. Desse jeito não precisa nem ser... Gordo. Não precisa nem ser gordo. Não, Star Trek. É um óculos fundo de garrafa. É tudo E-ou. E-bal. Esse é fácil de identificar porque você não precisa conversar com a pessoa. Esse você vê de longe, você já evita. Uh-huh. O almofadinha do mocassim com meia até a canela também você identifica de longe, né? O é cara claro, que claro. Dança sem tirar o terno e o terno geralmente ou cinza ou xadrez. Exato. Então você tem assim, a partir dos estereótipos da roupa que a gente comentou, você já consegue evitar o cara com calça social e camiseta cavada também deve ser evitado. Ou seja, a maioria você consegue evitar. Só de ver. Só de ver. Só pelo estilo da roupa já dá pra matar? Dá pra matar. Dá, se dá, meu. É. Agora tem, sempre tem aquele cabaço que se veste normalmente. É, né? Esse é o cabaço quase invisível, né, cara? É, você o camuflado. Ele isso. Quando ele já tá próximo, cara. Esse é o perigoso. Então, esse daí que é o cabaço predador que a gente chama, que não dá pra você ver ele. É, cara. Ele se aproxima e cabaciça. Uma boa dica, se você... Cabaceia. O verbo cabaciçar. Rapidinho, nós só estamos falando de homem cabaço. É difícil ter mulher cabaça. Tem? Mas tem. Mas é que mulher cabaça a gente já leva pro outro lado. Não é, sabe? Não, sabe o que você fala? É um objeto de desejo, mulher cabaça. Não, sabe o que eu acho foda de mulher cabaça? Não cabaço de verdade, cabaço de atitude. Mulher cabaço que acha que é homem, que vai sair, vai beber pra caralho, vai arregaçar, vai detonar, sim. E aí dá trabalho. E acha que falta de educação é ser autêntica, né, cara? Assim, a mulher mal educada que acha que... Arrota, né? É verdade. Pá, acha que ser mais homem que todos os homens. Quer ser um homenzinho, acha que é legal isso. Coça aí, o saco, né? Né? Mal sabe grita, ela que... Fala alto, né, cara? Fala alto, quer bater mal, o pau na mal mesa. Mal sabe ela que homem gosta de mulher, né, cara? Exatamente. Ô, mulher cabaço, se liga, mano. Deixa de ser homem, porra. Seja homem, porra. Não é mulher, caralho. Seja homem. Nossa, cara. Ah, é igual que esse polícia bater de preso, né, cara? Seja homem é muito foda. Não, mas cara. Mulher cabaça, cara, dá. Não, quando é mulher foda cabaça, pra caralho também. Mas a gente viu, não fala muito, porque mesmo a mulher sendo cabaça ainda não, tenta claro, comer. Não, dá pra comer, então ainda tem vagina. É, então. Tem intimidade. É cabacismo, fala vagina. O que não tem, acho que é gay cabaça. Não, mas tem uma mulher cabaça que irrita, cara. Irrita. Não, que irrita profundamente. Não, se ela irrita muito, ela irrita, é isso que eu quero dizer. Ah, tá. Não, porque é aquela mulher que tá na noite lá, fica pagando um pau foda, não sei o que, aí você vai, investe, aí rola. Putz, pode a hora ser. Que você chega no local pra fazer o serviço, ah, não vai rolar. Ah, mas com não, pernas não. Deve acontecer muito, né, cara? Mas isso aí pode ser cara que... Chega quando a gente chega pra falar, ah, não! Epa! Opa, é, ela recorreu ao popular medo, né? Quem botou esse quebra-mola aqui, né? Isso aí é pânico, né, cara? Mas esse negócio daí de você chegar no lugar, chavecar e chegar, a mulher falar não vai rolar, isso aí pode ser que você seja um cabaço. Pode ser também. Pode ser kudosice, né? Kudosice. Kudosismo. Nossa, tô falando errado. A mulher cabaço é a mulher kudosice. Pode ser, tem também. É um dos. É verdade. É mulher kudosice é cabaço, cara. Toda mulher que dá fora na gente é cabaço. É isso aí mesmo, negado. Na gente seja aqui. Seja homem. Na gente aqui, gente de verdade, gente, não os cabaços. O Werner, o alemão e o Zé. É. Não esses cabaços, né? Não, o Zé não tem esse problema, não. De personagens cabaços, o cinema tá cheio de cabaço, né, cara? O American Pie é sempre assim, é um cabaço, um descolado e alguns cabacinhos menores, assim, né, cara? É verdade. Que seguem o cara, né, velho? Essa fórmula é de lei. É, mas isso tem no Porks, tem no Vingança dos Porks Nerds. O Porks é o American Pie Zega, alfa, né? Tem o Vingança dos Nerds, né, cara? Último americano virgem. Isso, virgem de 40 anos. Virgem de 40 anos. Mas, peraí, então, há uma adoração aos cabaços ou a gente gosta de rir da desgraça alheia? Lógico, é todo filme de comédia, pô. Pô, não é adoração. Não é assim. Não. Tem o Super-Homem, por exemplo. Puta que pariu, que cabaço. O Super-Homem não é cabaço, mas o Clark Kent é, cara. Não, o Super-Homem é super cabaço, sim. Não, é começar assim. Pelo uniforme, né, cara? Não, é, o uniforme total. Dele quem fez foi a mãe dele. Aí, ó. Não foi a avó, mas ele já, quando ele caiu lá, a mãe dele já era velha. O Homem-Aranha foi a tia avó dele que fez? Foi a tia dele. Não, foi ele mesmo que fez. Foi ele que fez. Percebe que se fala muito mais, e principalmente assim, quer passar aquela mensagem positiva, né, de que os cabaços se dão bem. Mas não acredite nisso, porque isso é uma mentira foda. Sim, mas não é só comédia não, cara. Pô, o Woody Allen, cara, todo personagem do Woody Allen é um cabaço, cara, e é considerado um filme cult ainda. Então ainda dá pra explorar isso aí numa pegada mais, né, igual eles tentam fazer o homem bonzinho e inocente, né? É, na verdade, o Woody Allen faz aquele cabaço, que é aquele cara cheio de complexo, cheio de mania, né, cara, é deslocado da sociedade, né? E, bom, é uma pegada diferente, mas também não pode... Dá pra chamar de cabaço também, cara. Esse é um tipo de cabaço estranho, né? Que as manias dele tornam ele um cabaço, né? Afastam ele da humanidade. É, né? Um caso à parte. Assim. Ele é quase um X-Men, um mutante, né, cara? Ele se afasta da humanidade porque é um cabaço. Tem um cabaço bom também, que é o Sam do Senhor dos Anéis, né, velho? Nossa Senhora. Puta, que cara chato, velho. Coitado. O cara fica pegando dele, o pé, né, do Focoff lá, como é que é o nome? Eu acho que ele é viado, cara. Eu acho que o Sam é viado. Ele não é cabaço, ele é viado, cara. Muito cabaço, velho. Vinícius, você acha que o Ciclope do X-Men é um cabaço? Ele é o típico cabaço, almofadinha? Ah, ele é certinho, né, velho? É um cabaço sim, cara. Ele é um, se eles não fossem tão ricos, ele teria um Saveiro, né? Aquele carro de luxo. Não, é que o professor Xavier não deu uma Saveiro pra ele, né? Porque senão, mano... E o Wolverine chega trolando, né, cara? Puta, é muito... Harley dele. É, o Wolverine é meio troll, anti-herói, assim. É, né? Ele é o cara que se dá bem nas festas, né, cara? Sim. Porque ele é tosco pra caralho. É, né? Só não pode passar a mão no rego. É. Né? No desenho do Simpsons, a gente tem dois tipos de cabaço. Os dois são muito engraçados, cara. Primeiro que é o dono da loja de revista, né? Puta, que é verdade. O nerd gordo. O nerd gordo. Verdade. E tem o criado com a avó, que é o Mo, cara. Ele é o tipo cara que usa mocassim e meia até o... Pode crer. A canela, cara. E temos o Milhouse, cara. Nossa. É verdade, louco, cara. Velho. Olha. Puta, é verdade. O Simpsons é... E o Troll é o grandão lá. Sem contar com o Flanders. Nelson. E o Flanders, então. Nossa, cara. Nossa, cara. Tá aí, cara. Um típico cabaço que a gente não citou também. O cabaço religioso. É, ah, não. Nós falamos que é o cara que é... É o fanático, né? Fanático, é verdade. O José falou. Aí os filhos do Flanders têm a cabacice adquirida, óbvia, né, cara? É, aí não tem jeito. É, foi congênito ali o negócio, né? É verdade. Adquirido, coitado. Os caras foram cria do Flanders, né, meu? Até a mulher do Flanders era congênito. Era adquirido, quer dizer. Não, porque o padre dos Simpsons não é cabaço. Já percebeu? É puta, mas peraí. Cara, o reverendo. Mas, cara, o diretor Skinner, ele mora com a mãe dele. E a mãe dele acaba com ele. A mãe dele ele trola, é o ultimate cabaço. Ele é o ultimate cabaço, Skinner. O diretor, cara. Skinner é o ultimate cabaço, meu. Ele só namora aquela mina lá quando a mãe dele deixa ele sair, cara. É. A professora lá, né? Puta. A Lisa, né? É uma cabaça. A Lisa é cabaça. Os Simpsons tá lotado de cabaça, hein, velho. O Homer é idiota mesmo, não tem. O Homer, o Bart é troll, por exemplo. É troll mesmo. O Bart é troll. O Nelson é troll. O Nelson é troll, cara. São os inimigos naturais dos cabaços, sim, né, cara? Não, mas no Simpsons tem muito, cara. Porque no Simpsons tem o Ralph, que é o filho do, que é o filho do policial. O Ralph é retardado, né? Ele mija na calça, ele velho. Ele é. E você vê que a história sempre registra os grandes encontros de trolls e cabaços, né, cara? Por exemplo, o clássico vídeo do João Gordo com o Dado Donabella, é, cara. É verdade. Nossa, cara. Aquilo foi e lindo, o João Gordo trollando totalmente o disco do cara, cara. E ele lá sendo defendendo com a machadinha. O cara é tão cabaço, o cara já foi pra brigar, velho. É, véio, ele levou uma corrente. Ele devia ter mandado no peito do João machadinha. Gordo. Machadinha. Né? E lembra que ele ainda fala pro João Gordo assim, você traiu o movimento. Ele fala, que movimento, cara! Que frase, cara! Vamos lá. Não, pra terminar, gente, coisa que cabaço fala, não tem jeito. Traiu o movimento. Traiu o movimento é coisa de cabaço. Esse negócio tá no hype. Hype? Hype é foda. Não sei o que no Twitter, tá no hype. Ó, oh, cara, eu tô por fora disso aí, cara. Eu não tenho Twitter, eu não tenho nada. Não sei. Sabe o que o cabaço fala? Esse podcast é o que faltava na podosfera. Porra! Que isso, cara? Podosfera, mas podosfera. Poder, seu cabaço. Campuzeiro. Campuzeiro, cara. Puta merda. É. Vibe. Nós estávamos na mesma vibe. Vibe. Mas se foder, cara. Vibe. Quem que fala isso, cara? Que cara é vibe, que fala cara? Expressões em inglês, tipo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Whatever. Nossa, cara. Ah, isso é foda, cara. Cara, nossa, que pariu, mano. Puta que pariu. A pessoa que te chama de campeão também, cara, é um puta cabaço. Campeão. É. Campeão, chef. Vencedor. Chef. E aí, chefe, que vai ser hoje? Vai se fuder, caralho. Chama de homem. Mestre, né? E aí, E aí, professor? Daí a gente fala professor, né? Doutor. Simpatia. E aí, simpatia? Ô, meu querido. Ah, o Gerdu ele fala, como é que é? E aí, vencedor? Vencedor. Pô, ele quer dar o cu, né, cara? Foda, cara. Isso além de ser de cabaço, de coisa de velho, né, cara? Não, é. Além de ser cabaço... Não, mas rapidinho. Vocês conhecem o Gerdu, né, velho? Ele faz isso pra trollar os sim. outros. Sim. Ele faz isso pra gente falar ele aqui e ele trollar a gente depois. É, né? E então o Gerdu... Não dá igual pra esse filho da puta, não. Não, mas é preciso que se diga. Ele é daqueles caras que vai pelo negócio da comparação. Ele tá carregando um cabaço agora, ultimamente, o Gerdu, né, cara? É verdade, né, cara? Mas peraí, porra, afinal de contas, tem alguma utilidade pra um cabaço? Eu acho que a principal é aquela que a gente já falou. Você, se você tiver como carregar com você um cabaço, você se torna uma pessoa melhor, mais querida no ambiente. Então, assim, ele serve até como, né, pra você se sentir melhor, né, cara? É, e é melhor que um tumor, né, por exemplo. É. E serve também pra alimentar os trolls, né? É, o cabaço é o plâncton da cadeia alimentar dos trolls, velho. Sem cabaço, sem trolls, meu. O que a gente ia zoar se a gente não tivesse quem falar, meu? Lógico. Meu, ia ser um mundo chato, um mundo sem cabaço, cara. Isso aí, cabaço, nós te adoramos. Filhos da puta. Vira homem, seu viado. Beijo homem, rapaz. Filha da puta!